Essa canção se chama Tudo Bem. É dedicada a Tati, esposa do Will, e a Gabriela, minha esposa. Inclusive, sem elas, esse projeto não teria acontecido. Amor, você me ensinou a fazer sem pressa, então fiz essa pra te mostrar que aprendi. Esses meninos que as novinhas, novinha, que é os MC, você é mulher, queria um homem, então calma que eu que tô aqui pra construir mais um clichê, bela novela, sem cachê, sem tela, tretas de um casal, vida real, privê, porque te trombei, não foi na pista, sem meter mala de artista, te ganhei, mas não roubei no game da conquista, não. Não houve disputa no salão entre os pavão, longe de discussão, tipo essa é minha. Sem mentiras pra te seduzir, só competir com a sua própria segurança e encaminhar sozinha. Curto com você, passa milhão. Não vou deixar você sair fora. Apostei no lance que você propôs. Tamo junto agora, antes e depois. Tive medo e agora já era. Já era. O tempo passa, a confiança supera. Supera, e vamos, que de você eu vou cuidar. Essa é nossa chance, não vamos. Tudo bem, de bem com a vida, com você tô de bem. Vou além quando a gente está junto. Tudo bem, de bem com a vida, com você tô de bem. É bom poder do seu lado ficar. Tudo bem, de bem com a vida, com você tô de bem. Vou além quando a gente está junto. Tudo bem, de bem com a vida, com você tô de bem. É bom poder do seu lado ficar. Era uma casa muito engraçada, que só emitia sons bons que nem risada. Nossa vida privada, minha princesa mimada. TV tá desligada mais de um mês. Se fez bom ambiente pro poeta preta. Você na mira da minha caneta aberta. Pra dias que o planeta vai sentir a treta. A meta, nosso jeito de curtir, inventa. De quebra um outro mundo bem pertinho. Brincar, rabiscar nosso próprio caminho. Enfim, a arte de compartilhar a brisa. Ver você desembrulhando a vida em mim. A vida é curta e com você passa milhão. Não vou deixar você sair fora. Apostei no lance que você propôs. Tamo junto agora, antes e depois. Tive medo e agora já era. Já era. O tempo passa e a confiança supera. Supera, e vamos, que de você eu vou cuidar. Essa é a nossa chance, então vamos desperdiçar. Tudo bem, de bem com a vida, com você tô de bem. Vou além quando a gente está junto. Tudo bem, de bem com a vida, com você tô de bem. É bom poder do seu lado ficar. Tudo bem, de bem com a vida, com você tô de bem. Vou além quando a gente está junto. Tudo bem, de bem com a vida, com você tô de bem. É bom poder do seu lado ficar. Yeah.